Abra comigo a sua Bíblia, no Salmo 25, verso 14. Irmãos, eu comecei nessa manhã a compartilhar com a igreja uma série de ministrações que fazem parte dessa nossa caminhada para o limiar 10 anos. Nós vamos celebrar 10 anos de igreja, e mais do que uma celebração, nós temos de Deus que é um momento profético sobre a vida da igreja. Reunindo as palavras proféticas, os ensinos, as ministrações que Deus tem trazido a nós, sejam nos aniversários anteriores, seja no dia a dia da igreja, eu estou fazendo questão de reunir o que que Deus falou, o que que Deus mostrou, o que que Deus proclamou, e não há dúvida que está nos registros das nossas ministrações que Deus nos daria aos 10 anos um tempo divisor de águas, uma nova estação, e nós estamos caminhando para isso. Se nós olharmos fisicamente, parece que não. Mas se nós olharmos espiritualmente, não tenha dúvida, é isso que o Senhor está fazendo. E o Senhor está nos dando tudo aquilo necessário para um tempo novo na cidade, na proclamação, e um dos sinais assim lindos, tão pequenos, como a mão, o tamanho da mão de um homem, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, um sinal, porque nós vivíamos aqui, vivemos as dificuldades aqui do áudio, vivemos as dificuldades da transmissão pela internet, mas nesses 10 anos Deus nos permitiu gravar quase todas as ministrações. Nós temos no site a maioria das ministrações que Deus nos deu nesses 10 anos. E essas ministrações são baixadas por milhares de pessoas ao redor do mundo. E por onde eu viajo, eu tenho viajado aí vários lugares no Brasil, esses dias aí viajando fora do Brasil, é interessante a quantidade de pessoas que vêm a nós para dizer, eu recebo as ministrações, eu ouço as ministrações, eu baixo as ministrações, nossa igreja usa esse material, nossa igreja usa essas lições, nosso ministério de louvor usa essas lições do ministério de louvor, e isso tem assim, me dado uma convicção de que, ainda que a gente esteja aqui nesse auditório pequeno, ainda que a gente esteja com um grupo pequeno, Deus está operando através de nós para levar a milhares de pessoas aquilo que o Senhor está nos dando aqui. E nós não temos noção. Esses dias eu recebi um e-mail, um irmão escrevendo, não sei de onde, um nome estrangeiro, e ele escrevendo, pastor Sócio, vocês não têm noção do fruto do ministério de vocês ao redor do mundo. E o Senhor nos permitiu, sem que eu imaginasse, sem que eu programasse, o Senhor nos permitiu a gente adquirir, e nós estamos instalando um novo sistema de transmissão que vai melhorar, que vai ampliar, que vai aperfeiçoar o áudio, o vídeo, e nós vamos, esses próximos dias, implantar esse sistema, e nós vamos alcançar mais pessoas, e as pessoas que estão sendo alcançadas vão poder receber mais. É processo do Senhor, um ministério que o Senhor nos deu, algo que vem crescendo sem que a gente assim nem preste tanta atenção. São milhares de pessoas que recebem através do ministério que Deus deu a nós como igreja. Nesses anos, o Senhor vem construindo muitas coisas a nós ou em nós, através de nós, como igreja. E isso é extremamente precioso. E nessas palavras proféticas, nessas ministrações, nesses ensinos, o Senhor tem deixado muito claro que nós estamos vivendo um limiar. E nesse tempo, até o limiar, o Senhor tem me mostrado alguns ensinos, alguns preceitos, algumas doutrinas, alguns fundamentos que Ele quer que a gente valorize, que a gente amplie, que a gente se aprofunde, se tornando uma plataforma, se tornando um alicerce sólido para a gente enxergar esses próximos 10 anos. E eu quero compartilhar com os irmãos, hoje pela manhã eu comecei falando sobre alguns tópicos doutrinários. Eu coloquei, por exemplo, os irmãos algo que nós estamos estudando, não ministrei isso pela manhã, não vou ministrar agora. Estamos estudando as lições das células: autoridade da palavra, autoridade do corpo e autoridade da cruz. Nenhum de nós, ninguém pode imaginar que Deus vai prosperar a sua obra se nós não vivermos assim, debaixo da autoridade da palavra, debaixo da autoridade do corpo e debaixo da autoridade da cruz. Nenhuma conquista, nenhuma vitória, nenhum desafio, nada poderá ser vivido por nós se nós não trilhamos o caminho da cruz. Renúncia. dizer não ao eu, minha carne, minha autonomia, o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, minha soberania. Não, eu preciso entender isso como doutrina bíblica e para nós como igreja, doutrina bíblica nossa como igreja local. Se nós queremos construir alguma coisa, precisa ser em cima de algo assim. Eu sou um crente em Jesus, eu sou um discípulo de Cristo que vivo debaixo da autoridade da palavra, debaixo da autoridade do corpo, e isso é impossível se eu não for uma pessoa que decidiu viver debaixo da autoridade da cruz, morrendo todos os dias, renunciando todos os dias. E eu como pastor, a Dani como pastor, nossos líderes como líderes, nós não temos condição de prosseguir se não for morrendo todos os dias. E às vezes a gente quer não morrer. A gente quer tomar algum outro rumo, alguma atitude, mas o Senhor sempre vem com o seu Espírito Santo. Você precisa morrer. E se eu realmente estou debaixo da autoridade da cruz, eu consigo viver debaixo da autoridade do corpo, no convívio genuíno do corpo, sem a cultura desse mundo, que trabalha para nos manter individuais, na nossa individualidade, na nossa autonomia, que nos leva a viver dependentes uns dos outros, a enxergar uns aos outros como corpo. E então nós viveremos debaixo da autoridade da palavra, porque a palavra é Jesus, e Jesus é Deus como um ser espiritual, mas Jesus é como um ser físico, o corpo, a igreja. Vimos hoje pela manhã que, nesse contexto, o Senhor nos mostra um preceito que estamos valorizando para essa nossa caminhada. Paulo diz que somos cooperadores. Cooperador é alguém que tem a condição ou teve a possibilidade de ver o que falta, de ver o que não está construído, de ver o que está mal construído ou de ver o que está erradamente construído e cooperar. Diga ao seu irmão, você é um cooperador do reino de Deus. Quando um pastor fala assim, diga ao seu irmão, a gente faz o quê? Hã? Só isso. Mas na verdade, irmão, é uma tentativa de nos despertar para o que realmente o Senhor está querendo nos dizer. Senhor, eu não sou um cliente, eu não sou um juiz, eu não sou um mediador, eu sou um cooperador. E é característica de um cooperador ver o que falta e tomar a ação de cooperar. Eu não vou ministrar de novo o que eu ministrei pela manhã, e eu quero incentivar você a ouvir o que está ministrado pela manhã, vai estar disponível na internet durante a semana, e você tem o incentivo de ouvir. Haverá algum momento que eu vou perguntar a você, você está ouvindo as ministrações do site, e de repente você vai precisar ouvir tudo de uma vez só, e vão ser muitas horas para você ouvir. Então eu sugiro que você já comece a ouvir durante essa semana, já entre no site, veja o que está publicado. Essas duas ministrações estarão publicadas na quarta-feira, já estão publicadas, e você já começa a ouvir para você receber, para você se expor à ministração de hoje pela manhã. Porque se nós somos cooperadores, nós precisamos entender de Paulo como ele ensina sobre cooperar. E ele diz que na cooperação tem construção. Então eu e você somos cooperadores construindo a obra de Deus. E se somos cooperadores construindo a obra de Deus, nós precisamos fazer como Paulo ensinou. E Paulo diz assim, tudo pela graça. E aí nós precisamos restaurar a doutrina bíblica, o fundamento bíblico da graça. E você vai ouvir o que eu ministrei sobre a graça. E no final eu mostrei para os irmãos que Deus é um Deus que tem um tipo específico de relacionamento, deseja um tipo específico de relacionamento com seus filhos, que é o relacionamento de amizade. a vida da igreja, assim como Deus quer amizade comigo e com você, assim como Ele anunciou amizade com os servos, assim como Ele anunciou amizade com os profetas, assim como Ele anunciou amizade com os patriarcas, Ele vem em Salmos 25 e Ele diz no versículo 14, o segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhes fará saber a sua aliança. O Senhor vem e diz assim, olha, eu já não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo conhece intimamente o seu amigo. E o salmista, tantos anos atrás, já dizia, já mostrava com clareza e perfeição, com veracidade, Deus é um Deus de aliança. E a aliança de Deus, Ele revela aos que são chegados a Ele, aos que são íntimos a Ele, aos que são amigos dEle. Se esse é o padrão de relacionamento de Deus comigo e com você, esse é o padrão que Deus quer para o nosso relacionamento em igreja. Amigos. E é impossível desenvolver um relacionamento de amizade sem graça. Se eu esperar que vou encontrar alguém que não erra para ser meu amigo, eu vou morrer sem amigos. Se você quiser ser meu amigo na expectativa de que eu sou o cara, você na primeira esquina vai se decepcionar comigo, porque não há entre nós ninguém que seja perfeito. E no decorrer do relacionamento, tudo começa maravilhoso, já ensinei isso aqui naquele gráfico que está disponibilizado lá para os irmãos, tudo começa com admiração, mas no decorrer da caminhada, tudo cai na frustração ou na acomodação. Então eu preciso tomar uma decisão, Senhor, eu preciso colocar algo nesse relacionamento que eu desejo ser um relacionamento de amizade. E isso que Deus fez serve para todas as áreas da nossa forma, da nossa vida. Ele colocou um elemento chamado graça. Graça pode ser simbolizado, ainda que limitadamente, mas pode ser simbolizado por óleo. Você vai lá no posto e você coloca no seu motor óleo, graça, para que ele funcione suavemente. No relacionamento que Deus deseja conosco, e no relacionamento que Deus deseja para nós como membros de uma igreja, membros de uma família, amizade, trabalho, precisa ter graça. Eu não sou capaz, eu não sou perfeito, mas eu tenho a graça de Deus. E essa graça faz com que as engrenagens, um casamento, uma amizade, um relacionamento no trabalho, o relacionamento da igreja, enfrente as lutas, as dificuldades e prospere. E ao sair de qualquer luta, de qualquer batalha, saímos mais edificados. Eu não quero entrar no mérito do Filipão. Eu não sei se o Filipão é o melhor técnico para o Brasil. Eu não sei se ele é um bom técnico, mas eu sei de uma coisa. Todo mundo, no dia em que acontece um problema, se torna alvo de críticas. Muita gente, depois que a coisa não foi muito bem, é vista como esse não presta, esse não serve. Eu preciso de outro. Eu preciso de outro marido, eu preciso de outra esposa, eu preciso de outro trabalho, eu preciso de outra profissão, eu preciso de outra cidade, eu preciso de outra casa, eu tenho que trocar, tenho que mudar, não está dando certo. E a gente faz como que o próprio Filipão diz, nós não avaliamos as outras coisas, nós chegamos até aqui, foi construído muita coisa, foi feito muita coisa. Agora, nós tivemos um erro, nós tivemos um problema, nós tivemos um acidente, nós tivemos uma falta feia, nós tivemos um fracasso feio, mas isso não é o suficiente para nós acabarmos com o plano, a caminhada, se houver graça. De onde vem a graça? Foi Deus quem fez. Como Deus fez? Nós éramos pecadores, miseráveis pecadores. Não havia sequer uma possibilidade de nós nos reconciliarmos com Deus, de nós nos aperfeiçoarmos, de nós acertarmos alguma coisa. Eu e você somos pecadores miseráveis e merecemos o inferno, mas veio do Senhor graça. Maravilhosa graça. E ele olha para mim, ele não olha para os meus defeitos, para os meus erros, ele não olha para as minhas limitações, ele olha para mim com graça. Filho, eu amo você. Por isso que num relacionamento de amizade não existe a possibilidade de caminhar sem graça. Eu sei dos seus defeitos. Cada dia que eu caminho com você, eu sei das suas limitações, mas nós vamos caminhar juntos e nós vamos ser cooperadores uns dos outros. E nós vamos, com graça, viver juntos. Esse é o princípio doutrinário do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia chama de graça. Vimos pela manhã que Paulo ensina que tudo é pela graça. E para que eu viva isso, eu preciso crer no que está escrito nesse versículo de Salmo 25, versículo 14, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Outros versículos, outras versões está escrito para aqueles que têm intimidade com Ele, aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a graça de Deus na aliança. Uma aliança só é possível em perfeição com duas pessoas que têm condições de sustentar a aliança. Não faça uma aliança com uma pessoa que não tem condições de sustentar essa aliança, porque ela vai quebrar a aliança. É por isso que o Senhor ensina sempre como eu devo proceder antes de me casar com alguém. Quais são os parâmetros? O Senhor, desde o povo de Israel, diz assim: não se una a alguém que não é do reino de Cristo. O jugo desigual não tem futuro. Não pense num casamento com alguém que não pertence ao reino de Deus. Porque é impossível fazer uma aliança entre luz e trevas. Da mesma forma, a gente pode pensar para uma sociedade, a gente pode pensar para um trabalho, a gente pode pensar para uma igreja. Eu não posso me associar, me vincular a alguém com quem é impossível uma aliança, que não tem como sustentar a aliança. Irmãos, Deus fez uma aliança com Adão e Eva. Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden e disse: eu virei todos os dias, vocês vão cuidar do meu reino nessa terra, da minha plantação, dos meus animais, de tudo que eu criei, eu estou dando para vocês criarem. Eu virei no final do dia, eu estarei convosco, eu me deleitarei com vocês e nós vamos viver assim, acordo fechado, acordo fechado. E Adão e Eva, sem pecado, podiam sustentar essa aliança. Mas o diabo entrou na história, e o que foi que o diabo, através da serpente, fez? Propôs a Adão e Eva a quebra da aliança. Viva sozinho, você é melhor do que ele, você pode caminhar independente, você não precisa estar vinculado a uma aliança com Deus, você não precisa ser dependente de Deus, você vai inclusive saber o que ele sabe. Você, olha, na verdade, ele está nessa posição, ele está escondendo de você, porque ele também tem dificuldades, ele também tem defeitos, você pode caminhar sozinho. Foi isso que o diabo fez com Adão e Eva. E Adão e Eva quebraram a aliança. Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus que, no seu propósito, ele quer gerar alianças. Ande um pouquinho aí no capítulo 50 comigo. Salmo 50, Deus é um Deus de aliança, isso nós precisamos entender, e isso faz parte dessa caminhada, nos preparando para o limiar 10 anos. Como igreja, nós queremos ser uma igreja de homens e mulheres de aliança. Quando nós tratamos aqui de casamento e nós ensinamos nossos irmãos, nós lutamos com os casais, nós não vamos permitir que se separem, porque Deus é um Deus de aliança. E na aliança pura e simples existe um poder, uma segurança. É possível que alguém tenha vivido uma vida sem conhecer os preceitos do Senhor e tenha feito uma aliança, seja no casamento, seja em qualquer outra instância, e essa aliança tenha sido quebrada. Isso trouxe muitos problemas, muitas dificuldades na vida. O Senhor entra e o Senhor opera milagres e restaura e abençoa e sustenta. O Senhor pode fazer isso. Mas é imprescindível que a gente entenda como Deus é, e Deus é um Deus de aliança, e que a gente tenha parâmetros para nós, na nossa caminhada, seja em família, seja na comunidade, seja num negócio, seja na igreja, parâmetros de aliança. E Deus fala no Salmo 50, verso 5, congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança. Quem são os salvos? Os evangélicos? Não. Os crentes? Não. Quem são os salvos? Os que levantaram a mão num culto, num momento tão difícil e a emoção veio? Não. Quem são os salvos? Aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E o que é o sangue? Até o diabo, para fazer uma aliança verdadeira, lá na máfia que seja, ele precisa de sangue. Sangue é a instância mais elevada de publicação de aliança. Quando um homem e uma mulher têm sua primeira relação sexual dentro do casamento, eles estão fazendo uma aliança de sangue. O reino de Deus é um reino de alianças. Não é um reino de tentativas, não é um reino de contratos, é um reino de alianças. E nessa caminhada nós estamos nos lembrando, vivenciando muitas coisas, e ainda que a gente enfrente tempestades, ainda que a gente enfrente naufrágios, batalhas, incêndios, dificuldades, problemas, nós precisamos sair do outro lado com um nível de resiliência elevado e declarar: Senhor, nós vamos tirar lições dessa tempestade, dessa batalha, dessas dificuldades, porque nós somos um grupo de cooperadores, nós vamos ajudar uns aos outros a crescer, a vencer, a melhorar. Nós queremos isso para o nosso casamento, queremos isso para a nossa família, queremos isso para a nossa igreja, nós queremos isso como padrão da nossa vida nesses próximos 10 anos como igreja. Isso está sendo construído e nós queremos valorizar isso. Senhor, nós somos como o Senhor, pessoas de aliança. E aliança implica em derramamento de sangue. Então Jesus veio na cruz e derramou o seu sangue. Mas eu já havia dito que é impossível. Uma pessoa sábia não faz aliança com alguém que ele vê que não tem condição de sustentar a aliança. Faz um negócio comigo. Você entra com 50% e eu entro com 50%. Faz uma aliança comigo. E aí o sábio vai avaliar. Eu não. Esse sujeito fracassou em tudo. Esse sujeito está vindo cheio de dívidas. Esse sujeito não prospera em nada. Por que eu vou arriscar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, fazendo uma aliança aqui? De jeito nenhum. O Senhor ensina no seu povo, no Velho Testamento, o tempo todo: olha, cuidado com a aliança com os que não são o povo de Deus. Não façam aliança, não casem suas filhas com outros povos, não façam aliança, não, me busque para você saber como vai andar com qualquer nação ao redor, porque Deus é um Deus de aliança, as coisas de Deus funcionam dentro de aliança, por isso ele estabeleceu o casamento, por isso um casamento abençoado é dentro de aliança, por isso um relacionamento sexual abençoado é dentro de aliança, por isso os filhos dentro de aliança, por isso Deus preserva a aliança. Por isso Deus traz provisão para quem quer vencer, quem quer restaurar a aliança, quem quer construir em cima da aliança do Senhor. E o salmista diz assim: congregai os meus santos, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que têm a marca da aliança, porque o sangue do Cordeiro é o sangue da nova aliança. O Senhor fez uma aliança. Mas, Senhor, nós não somos capazes de sustentar uma aliança. Eu sou tão falho, Senhor. Realmente, o homem caído no pecado morreu. O seu espírito está desassociado, desvinculado, morreu para Deus, separado de Deus. Era impossível Deus fazer uma aliança com o homem. Então Deus diz ao seu filho: eu vou te fazer o segundo Adão. O primeiro Adão, com sua ofensa, com seu pecado, levou à morte toda a humanidade. Mas, filho, eu vou te fazer o segundo Adão. E essa não é uma expressão minha, essa não é uma interpretação humana, essa é uma expressão bíblica. Jesus foi feito o segundo Adão. Você vai restaurar o homem. Para isso, torne-se homem também. Eu não posso ter uma aliança com o homem, porque o homem é falho, ele é pecador. Eu não posso me associar ao homem que está nas trevas. Ele deve ao império das trevas. Eu não posso. Então, meu filho, você vai ao mundo encarnado como homem e como homem puro, sem defeito, sem pecado, sem dívida. E eu faço uma aliança com você. Você vai derramar o seu sangue lá na cruz. E eu vou te dar uma noiva, eu vou te dar homens e mulheres de todas as tribos, línguas e nações. Eles serão reis e sacerdotes na terra e por toda a eternidade. E eu vou fazer com que você retorne à sua glória, cheio de honra, tua coroa, teu lugar, teu reino. Filho, eu vou te trazer de volta. E junto com você, eu vou trazer por toda a eternidade sua noiva. Uma aliança de Deus com o homem. Pode colocar aquele outro desenho, por favor? Uma aliança de Deus com Jesus, melhor dizendo. Uma aliança de Deus com seu filho. Agora, filho, você vai lá e você vai derramar o seu sangue, que é o sangue da aliança. E todo aquele que crer em você vai fazer uma aliança com você. E vai se tornar o seu corpo. E vai se tornar um contigo. E então eu terei de volta a criatura, a criação, os homens, em você. Por isso Paulo diz assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu agora entreguei minha vida a Ele. Vivo-a na fé, no firme fundamento de Cristo Jesus. Somos nós que vivemos em Cristo. Literalmente, eu preciso saber que para eu ser mesmo um crente em Jesus Cristo, eu tenho que conhecer a aliança que eu tenho com Deus. Eu tenho que pautar meus atos, minhas decisões, minhas prioridades na aliança que eu tenho com Deus. Se eu vou cultuar, se eu vou servir, se eu vou me envolver na igreja local, se eu vou testemunhar Jesus em meio aos ímpios, se eu vou doar a minha vida, é porque eu tenho uma aliança. Com quem? Com quem nunca vai falhar na aliança. Mas eu posso falhar? Não. Sabe por que eu não posso falhar mais? Porque um dia eu fui justificado em Cristo Jesus. E apesar de humanamente eu ser cheio de defeitos, eu tenho sobre mim a graça, que quando eu falho, quando eu sou aquele homem pecador miserável que não pode ter uma aliança com o Senhor vem com graça. A minha graça te basta, filho. Eu sei que você é assim. Eu sei das trevas de onde você veio. Eu sei dos seus defeitos, eu sei do que o pecado fez em você, eu sei da sua natureza, eu sei das suas tendências, eu sei dos seus erros, mas se você tem uma aliança comigo, eu vou te ver aos pés da minha cruz. Eu vou te ver renunciando. E esse é o padrão que nós queremos para nós. Senhor, nós queremos esse padrão, porque nós não somos igreja, porque o Senhor montou uma comunidade legal que tem isso, que tem aquilo outro. Nós somos o corpo de Cristo, e como membros do corpo de Cristo, nós somos feitos cooperadores de Deus, e como cooperadores de Deus, nós somos construtores desse corpo, e como construtores desse corpo, cooperando com Deus e sua obra de edificar a noiva, o cordeiro, a vida da igreja nessa terra e por toda a eternidade, eu até vou ver os defeitos, os problemas, as dificuldades, mas agora eu verei no padrão do reino de Deus, com graça. Eu quero ter graça para com os meus irmãos, porque eu quero receber graça de Deus. Eu quero. Essa é a essência da obra do Senhor nessa terra. O Cordeiro se fez homem, derramou seu sangue por uma aliança com o Pai. Ele retornou ao céu, porque o Pai cumpre sua aliança. Ele está sentado à destra de Deus Pai, acima de principados e potestades, coroado de honra, de glória, de louvor. Anjos e serafins se prostram e o adoram. Os 24 anciãos estão o tempo todo diante dele, adorando. Puseram suas coroas, estão adorando e coroando ao Senhor como Rei, como Senhor absoluto, eterno. E assim eu e você fazemos. Jesus, eu não apenas me tornei crente, eu não apenas me tornei membro da igreja, eu não sou apenas alguém que, como cliente, vou escolhendo dizendo onde é melhor para mim, eu tenho uma aliança com o Senhor. Senhor, é impossível eu como ser humano sustentar essa aliança, mas essa aliança foi feita em Cristo Jesus. Então eu me escondo em Cristo, eu mergulho em Cristo, eu me submeto à autoridade da cruz, então eu estou morto com Cristo. E se eu me submeto à autoridade da cruz, eu estou debaixo da autoridade do corpo, então eu sou um com o corpo, eu sou um com os meus irmãos, eu não pertenço a mim mesmo, eu estou submisso aos meus pastores, aos meus líderes, aos meus irmãos, os pastores estão submissos à vida do corpo, à vida da igreja, é uma unidade linda, pura, não dessa estrutura física falha que nós vemos, mas do corpo de Cristo, e nisso eu quero viver, e assim eu quero dispor meu tempo, minha agenda, meus recursos materiais, meu conhecimento, minha capacidade, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para o reino de Deus, para a edificação do reino de Deus, porque eu sou cooperador, eu sou um construtor de Deus. Eu quero viver isso, Senhor. Eu quero viver essa graça. Então o Senhor disse ao seu filho, eu vou te fazer o segundo Adão, você vai restaurar o homem, para isso torne-se homem e eu te restituirei a sua glória. Uma aliança que eu faço com você. Para você se tornar homem, encarne-se nela. E pelo Espírito Santo, Jesus veio em forma de homem. E ele se submeteu ao ventre de Maria e se encarnou. Tomou a forma de carne, tomou a forma de servo. Complete o seu corpo. Você vai morrer na cruz, você vai dar o seu sangue, você vai pagar pelo pecado deles, você vai libertá-los da escravidão do diabo. E pelo meu Espírito, eu vou completar o seu corpo, formando um grupo de discípulos semelhantes a você, que serão aperfeiçoados como o seu corpo. Eu e você não fazemos parte de uma instituição terrena apenas. Nós até precisamos temporariamente de uma instituição terrena. Essa instituição sempre, em todos os lugares, em todas as eras, será cheia de defeitos, de limitações, de questões, de problemas. E se eu só olho fisicamente, se eu só olho terrenamente, se eu só olho carnalmente, então eu não tenho graça para viver com meus irmãos, porque eles estão com defeitos, eles estão com dificuldades. Mas, Senhor, eu decidi ser membro do corpo de Cristo. Com os meus irmãos eu vivo em graça, em amizade, eu vivo cooperador, construindo, Senhor, mas com o Senhor, de uma forma mais ampla ainda, eu vivo uma aliança que me sustenta na aliança com meus irmãos. Com o Senhor eu vivo, Senhor, um plano eterno que me sustenta nesse plano temporário. E por isso eu disponibilizo, eu rendo minha vida, minha agenda, minha forma de pensar, minha ocupação semanal ao Senhor. E isso tem que ser na prática, irmão. Nós não podemos amanhã, segunda-feira, continuar com a nossa vida do mesmo jeito. Senhor, eu tenho uma aliança com o Senhor, então eu vou colocar no teu altar meu emprego. Como assim, pastor? Vou colocar no meu altar, no teu altar, o meu emprego, Senhor. O Senhor me quer mesmo nessa empresa? O Senhor me quer mesmo fazendo tudo isso? Se o Senhor me quer mesmo aqui, como o Senhor me quer vivendo o dia a dia dentro dessa empresa, dentro dessa profissão? Senhor, eu não quero apenas assim, eu falo de Jesus para um, eu falo de Jesus para outro, então eu estou cumprindo. Não, eu quero saber qual é o teu ministério para a minha vida, nesse tempo da minha vida, nesse lugar onde eu vivo, onde eu trabalho, onde eu moro, onde eu reúno. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim, porque eu acreditei que sou mesmo um cooperador do reino de Deus. E que nessa aliança envolve, e essa aliança envolve eu servir ao Senhor. Eu quero isso, Senhor. Senhor, eu quero dizer ao Senhor que eu não sou esse sujeito todo, não, eu não tenho essa capacidade, eu não posso, eu não tenho recurso, eu estou limitado, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. E você pode encontrar algumas nações em que as pessoas são mais ousadas, e encontra mesmo. Você encontra povos que você diz assim, o que é para construir? Não interessa o tamanho, não interessa a complexidade, não interessa quanto vai custar, nós vamos fazer. E fazem mesmo. Basta você andar um pouquinho por algumas nações, você vai descobrir que existe construído coisas que nós nunca imaginamos. E o homem dá conta de construir. E são pessoas como nós, mas pessoas que um dia disseram, vamos fazer. Como se faz? Nós, na nossa cultura, segundo a colonização que tivemos como um país de terceiro mundo, um país explorado, nós desenvolvemos uma mentalidade que, isso é muito difícil, isso é muito longe, é muito pesado para mim, eu não dou conta, é muita coisa, eu preciso... Mas o Senhor quer mudar a nossa forma de pensar, para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Senhor, eu quero olhar para todas as coisas como um cooperador do teu reino. E para o teu reino não há limites. O que o Senhor precisa fazer? Vai acontecer. Hoje de manhã, a irmã Lúcia estava testemunhando: pastor, eu fiz há tanto tempo eu fiz um concurso. E eu fiquei orando ao Senhor: Senhor, eu sei que eu não sou capaz, Senhor, eu sei, mas é tua misericórdia, é tua graça, Senhor. E aí, por fim, depois de não sei quanto tempo, a mulher falou assim: olha, dia 24 é a última chamada. E ela foi lá, e na última chamada não tinha o nome dela. E ela continuou: Senhor, tu fizeste uma promessa, tu tens um plano para a minha vida, Senhor, eu estou andando na tua presença, eu preciso, Senhor, abre as portas. E no dia 30 ela ligou, ela entrou no site de novo, que a mulher falou assim: entra lá, quem sabe alguma coisa muda. Ela entrou no site de novo, tinha outra chamada. Agora sim, essa é a última, mas o nome dela não estava lá. E ela falou assim: Senhor, não é possível, Senhor, não é possível, Senhor, tu tens uma promessa, eu confio no Senhor, se for essa oportunidade, o Senhor é o Deus dos impossíveis. E o Espírito de Deus falou com ela: liga para eles. E ela ligou para eles. E aí eles disseram: o seu nome está aqui, a senhora pode trazer os documentos. E ela foi nomeada. Ela não seria, ela perderia a oportunidade se ela não desse um retorno, porque não fez uma ligação. Está empregada, vai trabalhar no hospital, uma enfermeira que agora tem o seu ambiente de trabalho propício para frutificar, servir o Senhor. Porque deu um passo de fé. Deus tem um lugar para cada um, Deus tem coisas impossíveis para cada um, Deus tem um projeto para cada um, Deus tem um plano para cada um, e Ele nos coloca, seja no emprego, seja na igreja, seja no seminário, seja na obra missionária, seja lá na África, seja em qualquer lugar, Deus nos coloca no centro da vontade dEle. Eu quero isso, Senhor, porque eu tenho uma aliança com o Senhor, e eu não consigo cumprir essa aliança, mas em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus na minha vida, eu consigo cumprir uma aliança. E eu quero viver essa aliança com o Senhor. Pela renúncia à autoridade da cruz. Pelo ambiente do corpo de Cristo, eu cresço nos vínculos, nos ligamentos, nas juntas, na interdependência, no servir um ao outro. E vou viver debaixo da autoridade da palavra. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu quero a mudança da mentalidade no que for preciso. Leia comigo 1 Coríntios capítulo 15. Verso 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Verso 46. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Senhor, eu fui feito em Cristo Jesus, quando eu nasci de novo, semelhante a Cristo, e a cada dia eu me torno mais semelhante a Ele. Isso é a vida de discipulado, e isso só é possível se eu me submeto à autoridade da cruz, se eu me submeto à autoridade do corpo, se eu me submeto à autoridade da palavra. Se eu tomar qualquer outro rumo, eu só estou repetindo o que Satanás fez no Éden, minha independência. Eu acho assim, eu penso assim, eu não gosto disso, eu gosto daquilo outro, eu faço do meu jeito, eu nunca tenho graça. E nós estamos pedindo ao Senhor: Senhor, nós queremos nesses próximos 10 anos, nós queremos atravessar esse limiar para uma próxima estação, como homens e mulheres, membros do corpo de Cristo, convictos, numa doutrina tão sólida, que ninguém, nem o diabo, nem uma tempestade, nem uma circunstância da vida abala. Eu tenho a palavra como autoridade sobre a minha vida. Eu tenho o corpo como autoridade sobre a minha vida. Eu tenho a cruz como autoridade sobre a minha vida. Toda conquista, toda vitória, toda caminhada precisa ter uma cruz no meio. Se eu não estiver passando nessa caminhada por uma cruz, tem alguma coisa errada. Se estiver muito fácil e não demanda renúncia, não demanda corte, não demanda eu realmente me colocar lá na cruz, tem alguma coisa errada. Eu estou aprendendo a identificar isso. Quantas vezes eu pedi, Senhor, um caminho fácil, um caminho bonito, aplanado. Quantas vezes eu optei, porque eu sou Senhor de mim mesmo, eu vou para outro lugar, eu vou para outro canto, eu vou para outro casamento, eu vou para outro emprego, eu vou para outra cidade, eu vou optar por isso, eu vou fazer aquilo outro, não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Quantas vezes, Senhor, ontem mesmo, hoje mesmo, minha carne estava pedindo, faça aqui, não faça, não fica aqui, não ora, não busca agora, não levanta agora. A minha carne o tempo todo me conduz para outro caminho que não o caminho da cruz, mas o Espírito de Deus sempre me chama, filho, autoridade da cruz, renuncia, renuncia os prazeres, renuncia o que você está desejando, renuncia, mas tenha sua vida no meu altar. Eu quero isso, Senhor. Eu quero autoridade. Se eu sou autoridade, estou debaixo da autoridade da cruz, eu consigo viver debaixo da autoridade do corpo. Eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço aos meus irmãos. Eu pertenço aos meus irmãos, eu quero servir os meus irmãos, eu quero amar os meus irmãos, eu quero ser cooperador de Cristo, servindo os meus irmãos. E eu também serei servido, porque eles são cooperadores de Cristo, para minha edificação. E eu estou debaixo da autoridade da palavra, e a palavra é tudo, a palavra é a verdade, a palavra é a luz. A palavra do Senhor é absolutamente verdade, vida, e é tudo o que eu preciso. Assim também está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último espírito vivificante. Só nele eu posso ser um ser espiritual cheio de vida. O primeiro homem sendo da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Só nele, em Cristo Jesus, eu posso viver as coisas espirituais, irmão. Versículo 49, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Agora leia comigo em Gálatas. Capítulo 4. Gálatas capítulo 4, verso 4 diz assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Só um detalhe aqui, irmãos. Alguns dizem que nós não estamos mais no Velho Testamento. Que o Velho Testamento não vale, que as coisas do Velho Testamento passaram, porque está escrito que nós não estamos mais debaixo da lei. É preciso entender que lei está sendo dita aqui. Não estamos mais debaixo da lei do pecado. Nós estamos debaixo da lei, mas Ele nos resgatou da lei do pecado, a fim de recebermos a adoção de filhos. Sabe qual é a aliança que um pai tem com um filho? Sabe o que sustenta a aliança de um pai com um filho? Ele é sangue do seu sangue. É o sangue que estabelece que ele é filho e, portanto, é herdeiro. Por isso, Deus só pôde fazer uma aliança com o seu filho. Deus não tem essa aliança com suas criaturas, mas Ele planejou nos colocar nessa terra para nos tornar filhos, não apenas criaturas. E como é que eu me torno filho? Quando eu me submeto à autoridade da cruz, quando eu morro para mim mesmo e eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. No batismo, eu morro com Cristo. Não é só uma encenação, é um ato espiritual, físico, real, palpável. Eu morri com Cristo e eu ressuscito com Cristo. Então eu me fiz um com Cristo. Eu me tornei membro do corpo de Cristo. Eu vivo como membro de uma igreja local porque eu sou membro do corpo de Cristo. Eu me tornei um com Ele. Portanto, pela adoção em Cristo Jesus, eu agora sou filho, eu agora tenho uma aliança de sangue com o Pai. Então eu quero viver segundo a aliança de sangue. Então eu quero viver segundo o reino do meu pai, segundo o padrão do meu pai, segundo a cultura do meu pai. Em Gálatas 4, capítulo 4, que começamos a ler, capítulo 4, verso 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também feito herdeiro de Deus. Eu e você, irmãos, nós queremos entender como doutrina prática, clara, da nossa vida como membros de uma igreja local, para esses próximos anos que o Senhor vai nos dar, servindo a Ele, cooperando com a sua obra, construindo sua obra nesta cidade e ao redor do mundo, por onde o Senhor nos permite ministrar. Senhor, eu sou um servo do Senhor, minha vida pertence ao Senhor, é por isso que eu vou priorizar o Senhor. Eu quero saber, nessa aliança que eu tenho contigo, qual é o teu propósito? E Jesus nos ensina isso. Pai, passa de mim esse cálice. Pai, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo outro, eu sonhei com isso, eu sonhei com aquilo outro. Pai, eu não queria sofrer essa cruz. Pai, eu não queria sofrer essa vida. Pai, eu não queria renunciar. Pai, filho, submeta-se à autoridade da cruz. Então Jesus disse ao Pai, contudo, seja feita a tua vontade. E Paulo diz em Filipenses, ele se fez servo e se submeteu à morte de cruz, para derramar o seu sangue e cumprir a aliança. Da mesma forma, Senhor, eu quero morrer com Cristo, eu quero ir à cruz todos os dias, eu quero, nessa aliança com o Senhor, te servir em primeiro lugar, porque eu sou um cooperador e eu não abro mão de que tudo isso seja recheado, inundado, transbordado por um elemento do teu reino, a graça. A graça para eu nunca ouvir o diabo dizendo que eu não presto, que eu errei, que eu falhei, que eu pequei, que eu tenho muita coisa, que eu tenho muita, eu tenho muita ocupação, eu tenho muita preocupação, Deus tem que me dar uma ajuda. Se eu depois que Deus resolver isso aqui, eu vou ser... Não, eu não quero mais ouvir o maligno. Eu tenho uma aliança em Cristo Jesus com Deus, o meu Pai. Isso é eterno, isso é real, isso é soberano, isso é divino, isso é real, no sentido de realeza. Isso é soberano, isso é o que há de mais precioso nessa terra, isso é o que há de mais sublime nessa terra. Eu não sou apenas funcionário de uma empresa, eu não sou apenas alguém que conquistou isso ou aquilo outro, eu sou um servo de Deus, que mais do que servo, eu tenho uma aliança com Ele, então eu me fiz amigo de Deus. Eu tenho uma aliança pelo sangue do Cordeiro, e assim eu quero viver nessa terra no dia a dia. E quando eu olho para a minha vida terrena e vejo os defeitos, quando eu olho para as minhas circunstâncias terrenas, inclusive a convivência da igreja local, e vejo os defeitos, eu evoco a graça de Deus. Porque é pela graça que somos salvos. É pela graça que vivemos essa vida terrena. É pela graça que vivemos uns para os outros. É assim que eu quero viver. Esse é um princípio doutrinário da nossa vida. Submeta qualquer problema, qualquer atrito, qualquer dificuldade, qualquer desafio da sua vida, da nossa vida em família, da nossa vida como igreja local, submeta a essa doutrina bíblica. Depois de conformar qualquer questão, qualquer situação a essa doutrina bíblica, nós precisamos entrar por um caminho que tem logo na porta de entrada uma cruz. Eu renuncio, eu abro mão, eu me humilho, eu me faço nada, eu morro para mim mesmo. Submeta-se à autoridade do corpo. Eu quero viver a vida do corpo de Cristo. Me ensina, Espírito Santo, a viver a vida do corpo. Porque eu quero ser alguém que caminha absolutamente debaixo da autoridade da palavra. E ponto final. Fecha os teus olhos, irmão. Ore ao Senhor nesse momento. Semana passada, o Senhor ministrou a nós, está disponibilizado no site, que nós somos reis e sacerdotes, fomos feitos reis e sacerdotes. E naquela palavra o Senhor nos mostrou claramente, mais uma vez, Jesus, o meu rei, está voltando. Se eu não vejo que ele está voltando, se eu não valorizo, se eu não amo a sua vinda, provavelmente ele não é o meu rei, ainda que religiosamente eu diga isso. Mas se ele é meu rei mesmo, eu estou enxergando que ele está voltando. E vimos que ele vem para conferir os dons e talentos, as ferramentas, as possibilidades, tudo que ele colocou nas minhas mãos ao meu redor. Ele vem para conferir a minha parte da aliança. E ele disse lá em Lucas, ele diz em Mateus, eu te dei 10 talentos, eu te dei 10 minas, o que você fez com elas? Nós tínhamos uma aliança. Senhor, eu não dava conta, mas eu recorri ao teu Espírito Santo, eu recorri ao teu Espírito e ele me derramou graça. E ele me encheu de frutos, eu consegui vencer a vida. E ele me encheu de dons espirituais, e eu consegui executar a tua obra. E aqui estão os talentos multiplicados, Senhor. Servo bom e fiel, você vai reinar comigo. Sobre 10 cidades, sobre 5 cidades, sobre 50 cidades, você vai reinar comigo, filho. Ah, Senhor, eu até sabia, eu era evangélico, eu conhecia a tua palavra, eu sabia quem tu és, Senhor. Então, sabe o que eu fiz? Com medo de pecar, eu não fiz nada. E aqui está de volta o seu talento, o dom, o que o Senhor me deu na vida. Eu não produzi nada, eu não fiz nada, eu era tão pequenininho, eu me sentia tão fraquinho, eu me via como um gafanhoto. Ah, Senhor, eu só cuidei das coisas físicas, eu só cuidei da minha empresa, eu só cuidei do que eu precisava, minhas necessidades. Oh, Senhor, me ajuda. Servo mau. Me devolva o dom que eu te dei. Eu vou acrescentar a outros. Não reinará comigo. Não é porque Deus é mau, é bravo, é legalista. É porque ele ensinou a vida inteira. Ele mostrou a vida inteira. Ele nos deu a oportunidade, a começar de Cristo na cruz, de vivermos a aliança. E ele revela a sua aliança aos que são íntimos a ele, aos que pela adoração, pela vida rendida no altar, o buscam. Ele revela: eu quero isso para a minha vida, Senhor. Como membro desta igreja local, eu quero viver assim. Como membro desta igreja local, eu quero submeter qualquer questão, pessoal, familiar, congregacional, a esse parâmetro da doutrina bíblica, irrefutável, verdadeira, poderosa, transformadora. Eu creio nessa palavra, eu creio nesse evangelho. Eu não prestava, eu era um pecador miserável. E se olhar para mim ainda hoje, eu sou um pecador. Eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não posso nada. Mas eu quero viver debaixo da graça de Jesus. No meu casamento eu quero viver debaixo da graça. Com os meus amigos, com os meus irmãos, no meu trabalho, em qualquer instância, na minha vizinhança, eu quero viver debaixo da graça. Eu quero olhar para os meus irmãos com graça, porque eu quero que o Senhor olhe para mim com graça. Eu quero que o Senhor derrame graça sobre mim, e graça sobre graça eu vou vivendo e vou construindo, porque eu sou um construtor de Deus nessa terra. Eu sou uma autoridade de Jesus nessa terra. Eu sou membro do corpo, eu represento Cristo por onde eu ando. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Se você pode ficar de pé e orar ao Senhor, eu convido você a ter um tempo e levantar a sua voz e declarar a Ele o que você entende dessa palavra, a resposta que você pode dar a Ele nessa noite, a essa palavra, como membro da igreja. Ainda que você esteja me ouvindo, ainda que você esteja aqui no auditório, membro de outra igreja, você pode dizer isso ao Senhor: Senhor, eu quero esse padrão de vida. Tu és o Deus de aliança, eu quero ser uma pessoa de aliança. Eu tenho uma aliança com o Senhor, então eu tenho aliança com as pessoas. Eu tenho aliança com o teu corpo, eu tenho aliança com os irmãos que o Senhor colocou ao meu redor. Eu tenho aliança com os líderes que o Senhor colocou ao meu redor. Eu tenho uma aliança com Cristo, com a tua obra. Eu tenho uma aliança, e ela é sustentada por causa da graça. Senhor, eu quero andar dessa forma, eu quero viver isso. Levante a sua voz e declare com suas palavras a Ele. Não se constranja, não se envergonhe, levante a sua voz e proclame. Esse é um ensino recorrente, é um ensino contínuo aqui na igreja. Você e eu precisamos levantar a nossa voz com ousadia, por causa da aliança, firmada na aliança. Eu tenho uma aliança com o Senhor, eu vou agir conforme o reino dEle, porque eu tenho uma aliança com Ele, com o seu reino. E eu preciso proclamar com a minha voz, eu preciso gerar voz e declarações de fé, em nome de Jesus. Eu te convido a fazer isso nessa hora. Levante a sua voz e proclame a Ele. Paulo, o construtor, ele ensina que eu e você nos edificamos falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele ensina que o dom de línguas edifica a nós mesmos. Se é assim que funciona o reino, e eu tenho uma aliança com o rei desse reino, eu tenho uma aliança com esse reino, eu não abro mão de viver assim. Eu quero levantar a minha voz, eu quero falar em outras línguas, eu quero cantar, eu quero glorificar o Senhor, eu quero agradecer o Senhor, eu quero me encher do Espírito, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu quero pôr em prática. Eu já sei que a minha carne, que a minha alma vai insistir que eu fique quietinho, que eu apenas assista a mensagem, que eu continue vivendo do meu jeito, mas eu digo não à minha carne. Eu me submeto à cruz de Cristo e eu entro no reino de Cristo. E eu deixo que Ele me governe. Eu renuncio a mim mesmo. Se você vê, mediante esta palavra, que há uma questão que seja na tua vida diária que precisa morrer, que precisa ser submetida a esta verdade, que precisa ser alterada, ou talvez precisa ser totalmente deletada, destruída, desfeita, por mais que tenha valor para esse mundo físico, eu quero colocar essa situação, essa questão, esse assunto no teu altar, para que o Senhor tome com o teu fogo e consuma. Se você tem algo assim, sai do seu lugar e venha para o altar do Senhor. Senhor, eu recebo essa palavra e eu quero no teu altar declarar: Senhor, eu quero viver esse padrão de vida que o Senhor está nos anunciando. Eu não vou viver depois do limiar 10 anos. O Senhor está construindo isso em mim. Eu posso nem ver, mas o Senhor está construindo isso em mim. O Senhor está construindo isso em nós como igreja. E eu quero agir, eu quero reagir, eu quero me posicionar. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Então saia do seu lugar e vem para o altar do Senhor. Fique junto com um, com dois, com três irmãos. Nós vamos orar juntos uns pelos outros aqui no altar.